te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar. Quando eu te escolhi para ficar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter teu corpo, tudo enfim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Beleza de deitar.